a cores em som estéreo. Diariamente assistimos a um problema mais que sério. Um problema velho que pra muitos é um mistério. Leva pobres às ruínas e os ricos aos seus impérios. É sério, observem a conduta dos mais jovens quando entram em hipnose ao ligar a TV num simples toque. Se envolve de corpo e alma em assuntos que não conhecem. Se diverte com a maldade que oferece, da verdade se esquecem. Se perdem no labirinto confuso da vida, onde um pequeno passo em falso leva um beco sem saída. Na tela a imagem é bela, tem novela, futebol, briga entre torcidas e mais um corpo coberto com lençol. É triste porque são essas as cenas do último capítulo, onde o povo interpreta sempre a vítima, papel ridículo. Ironia pura, a doença é grátis, mas vendem a cura, negando acesso à educação e cultura. Querem paz em todas as ruas, tem alguma coisa errada, mas né? Mas é claro que tem. Político pensa nisso, mano, quando tiro volta de onde vem. Então irmãos, ouçam-me bem, lembrem de Roma no passado, enquanto o povo bebia e comia ao mesmo tempo era enganado. Acorde agora, antes que seja tarde. Não aceite o ciclo vital pra destruição da humanidade. Quem tem poder sobre você quer controle, colocando em atividade um método antigo nos dias de hoje. Pão em circo, esse é o método antigo, que leva homens incrédulos do topo ao abismo. Que por séculos tem acontecido, deixando os pobres mais pobres, os ricos mais ricos. Pão em circo, esse é o método antigo, que leva homens incrédulos do topo ao abismo. Que por séculos tem acontecido, deixando os pobres mais pobres, os ricos mais ricos. Assuntos complexos como sexo, criança tem acesso de forma assim sem nexo, gerando futuro incerto nas próximas gerações, enganando todos os jovens, distorcendo informações. Quem deveria ser referência de ética e inteligência age como Nero com imprudência e demência. Com seu poder furiosamente engole a metrópole, em cada esquina olhe os malefícios que o povo sofre. Ninguém se move, mas a consequência vem à tona. A inocência devora os homens como a baleia fez com Jonas. O caos toma conta, bares lotados em todos os lados, embriagados, jogando suas próprias vidas no ralo. São muitas famílias destruídas por suas próprias mãos, por culpa de alguns ateus que chamam isso de evolução. Revolução pra eles que mantêm o povo distraído. Enquanto isso, roubam dinheiro público e ficam mais ricos. Pão em circo, é tudo isso que eu te falei. Enganava muitos antigamente, hoje são vocês. Hey, vê se se mexe, faz alguma coisa ou terá problemas. Ou será a próxima atração em cena, queimando na arena. Ou devorado por leões, ou mais um entre milhões que se diverte com a desgraça alheia sem entender as intenções. De líderes ladrões que outras nações promovem guerra, que apertando alguns botões controlam o petróleo do planeta Terra, promovendo a miséria na África e Latina América. O sofrimento é produzido em grandes proporções numéricas. Bom, o que eu quero te dizer, hein, mano, com tudo isso aqui, roubar, matar, enganar é o alvo do inimigo. Isso é pão e circo. Pão e circo, esse é o método antigo, que leva homens incrédulos do topo ao abismo. Que por séculos tem acontecido, deixando os pobres mais pobres, os ricos mais ricos. Pão e circo, esse é o método antigo, que leva homens incrédulos do topo ao abismo. Que por séculos tem acontecido, deixando os pobres mais pobres, os ricos mais ricos.